Olá, caro ouvinte, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição do Nota 7. A brincar, já vamos a 5 de setembro de 2010. Como o tempo passa. Ora, a emissão de hoje do Nota 7 terá música variada. E o programa dividir-se-á em duas partes. A primeira, mais melancólica, com instrumentais mais calmos, mais na balada. A segunda parte já terá músicas bem mais mexidas, com energias muito mais positivas. E então, sem mais delongas, vamos já ficar com a primeira melodia, que é um clássico na música instrumental. Dolan's Melody. Uma música que é interpretada por flautistas, um intérprete de flauta de pan, aqui não identificado. Faz parte de um CD com vários artistas, várias músicas, todas elas neste instrumento que nasceu ainda hoje, tem muito uso nos Andes. A música peruana, aliás, contempla muito este instrumento. Vamos então ficar com Dolan's Melody para abrir a emissão hoje do Nota 7. Thank you. As próximas duas melodias estão retiradas de um outro CD do género, onde os intérpretes também não são identificados. Mas percebe-se, pelo género e pela própria flauta, que o instrumento deverá pertencer à mesma pessoa. E então vamos ficar com dois clássicos. Este tem uma pequena diferença, que este CD é um CD que reúne as melhores músicas, enfim, os maiores sucessos, mas em versão instrumental. Vamos ficar nos próximos instantes com dois temas, sendo que o primeiro se chama I Have a Dream, música dos ABBA, e o outro The Power of Love, um original de Eric Carmen, transformado depois num grande e precioso sucesso na voz de Celine Dion. Aquilo é tocado à flauta de Pan, e lamento que, mais uma vez, os artistas não sejam identificados. Mas é algo que se verifica muito nestes CDs de música instrumental. É muito difícil, só mais recentemente, começa a ver os artistas serem identificados. Na verdade, este já tem alguns anos, cerca de 11 anos. É dele que extraímos estas preciosidades musicais que agora lhes apresentamos. Thank you. Finalmente, um intérprete. Os Vangelis são os próximos a tocarem, a nossa emissão da nota 7, e os que irão encerrar também a nossa primeira parte, por assim dizer, simbolicamente falando, claro está, encerrando a nossa primeira parte do nota 7. Vamos chegar com uma das muitas músicas que nos fizeram sonhar ao longo de muito tempo, um dos muitos instrumentais que os Vangelis acabaram por tornar conhecidos no seu meio. Mas houve mesmo assim alguns que ficaram tão famosos, que saltaram para o grande público. Lembro-me, só a título de curiosidade, de uma música que servia de música de fundo para a informação meteorológica. RTP. E essa música era dos Vangelis. Mas não é essa que vamos ouvir, é outra que eu espero também que gostem. Quando eu voltar, vou voltar com uma postura diferente, com mais energia, porque a partir deste momento, vamos começar a levantar o astral, a levantar as energias e a dar aso a energias positivas com novas, com músicas, algumas até bastante engraçadas, que vão tocar aqui no nosso Nota 7. Mas, por enquanto, vamos ficar na melancolia com os Vangelis. Thank you. cá estou outra vez, agora para vos trazer música bem mais animada. Música com mais energia, música com outro ritmo. Ora, uma das coisas que nós aqui nunca passamos no nosso Nota 7 foi música chamada música 8-bit, ou música chiptune, que no fundo é música... Está a ver aqueles jogos de computador antigos que nós tínhamos, o Super Mario, ou os jogos das antigas arcadas, enfim... Em que os sons eram... Enfim, eram sons sintetizados, né? Aquilo não eram sons reais, não é? Aquilo... Não era uma bateria. Aquilo era um som sintetizado. Era o que havia na altura. Pois bem, há alguns grupos de música por esse mundo fora que se dedicam a fazer música com esses sons. Isso é chiptune. Ou se quiser, 8 bits. Que era na altura a potência máxima das consolas. Ora bem, vamos ficar com duas músicas de um grupo sueco que se chama One Up. E que nos traz as suas músicas 8-bit, aliás, Played 8-bit 1 e 2. Nós começamos do contra, vamos tocar primeiro a 2, depois a 1. Mas as duas são independentes, portanto não há qualquer conflito com isso. Vamos lá levantar o astral e rir um bocadinho, quem sabe, descontrair um bocadinho, descontrair e serenar a alma com estas duas músicas. Estamos a chegar ao final da nossa emissão, mas tenho mais dois presentes para vocês. O primeiro chega-nos de uma violinista no Japão. Ela chama-se Vanessa Mai. E ela tem uma particularidade. Ela toca em violino elétrico. Bom, no fundo o som é quase o mesmo, mas a elasticidade musical é outra. Primeiro porque o violino elétrico pode ser ligado, claro está. É como uma guitarra elétrica. No fundo tem as suas pequenas nuances, mas uma guitarra elétrica não quer dizer que... Entendem? Um violino elétrico não quer dizer que seja mais fácil de ser tocado, de forma alguma. Um violino elétrico quer dizer apenas que tem outras potencialidades que a eletrónica dá, que o acústico, aliás, que só o acústico não dá. O acústico mecanismo, o analógico, digamos assim. Porque, por exemplo, a guitarra elétrica permite coisas que, apesar de serem tocadas mesmo, uma guitarra sem o elétrico não era possível. Por exemplo, prolongar do som, o que não é o caso do violino, mas estou apenas a falar na guitarra. O violino, as potencialidades ainda são... A diferença ainda é menor do violino elétrico para o violino normal, a diferença ainda é menor. Mas há de facto algumas diferenças e nós vamos explorá-las um pouco nesta música que eu hoje lhes trago de Vanessa Mai. Vamos ouvir The Planets, a música de Vanessa Mai. Chegamos ao final da nossa edição, da Nota 7, e trago mais um tema só para despedir. Vamos ficar com uma canção bem portuguesa e que nos é trazida pela coleção Regis Digest. A música que vai poder ouvir já de seguida chama-se Os Pauliteiros de Miranda e é um instrumental bem bonito. E é com este instrumental que nós fechamos as portas do nosso Nota 7. Desejo sinceramente que tenha a continuação de uma ótima tarde. Já a seguir, à 1h10, porque o nosso programa foi pouco de algum atraso, à 1h10 arranca mais um sertanejo pop universitário. Não saia do seu lugar, vai ter muito para dançar e balançar nesta tarde de domingo. Por agora, e só mesmo para aquecer, Os Pauliteiros de Miranda. Fiquem bem e, quanto à Nota 7, estamos de volta no próximo sábado. Tenha então uma boa semana.